3178, sala aos 11, direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, não me escuta. Leva à direita, Alfa Kilo, pátio 3, não escuta, 3178. Pato 209, livre decolar, Ventuno 20 graus, 109. Não entendi nada, confirme. Teria autorização do 5972? Que o Rio 5972 está autorizado. Galeão nível 320, via turística 50. Decola da 10, curva direita na saída da El, Ledo, depois voa Eudes, aciona 5075 e o controle 120, decimal 8. Vendo para o Galeão, nível 320, lá tem 50, e desta pista 10, decola pela curva direita da Ledo, Ledo, Eudes, 5075, 28, controle 6. Relativo, chame para acionar. Salvador, tá 3305907, está estacionamento. Segundo 074, foi sobreposto, táxi via a direita até Ponte Espera, confirma para Bingo? 51. Sim, táxi até a Ponte Espera, chama para a decolagem. Marifa. Falta a aeronave que transmitiu, confirme. Foi, tá 3305907, está estacionamento. Segundo 7, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Foi Salvador, Papatango, Romeu Papatango. Romeu Papatango, perna do vento, correção, base direto da 17, reporte, Tango. Base direto da 17, reporte, Tango. Romeu Papatango. 4209, Colosuno 3, controle 208. 208, reporte. Ponte Espera, Ponte Espera. 074, autorizado, alinhar e manter. Após efetuar a curva, o 4209 pode voar direto da El? Livre. Ciente, 4209. Oi, Altar 3178. 3178, prosseguiu. Confirma a posição no pátio? A informação minha aqui é da posição 9. Afirmativo 9, obrigado. Livre decolagem, 074, vento 120 graus, 8 anos. Obrigado. Rua Papatango, curte para 17 na medida do possível e forma na final. Deixa em Portará, em Portará, final 17, não, Rua Papatango. 074, decola Zulu 6, controle 20 em cima 8. 08, obrigado, boa noite. Oceano 224, passador, intercepto localizador. 6224, no LOC. Certo, chega o trem Chementori, 1186. 1186, obrigado, senhor. Boa noite, controle, voo 1074, decolou. 1074, controle, boa noite, contato radar. 74. Romeu Papatango, Livre Pouso 07, vento no 20 graus, 10 mais. Livre Pouso 07, Romeu Papatango. Parou o táxi da 3305, seu de 64, está alternando Natal com 3 horas e 40. Está livre o táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, chama para outra lá. Via Pátio Índia, chama na pronta. Torre Salvador, boa noite, chama 6224. 6224, continua a aproximação, aguardando a transação de pouso. Senta, aguardando. Ventura 20 graus, 10 nós, está autorizado pelo pistão 10. Senta, pesado após 10, 6224. Autorizado, seu solo é os 2-0, autorizado até o Pátio 4, estacionar a frequência de retorno. Azul 4209, chame Recife 1251. Poderia confirmar frequência 4209? 1251. Não estou conseguindo compreender. 1251. 251, grato. Chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Vai livrando, vamos ter a sua escuta, chama. Terminal, Ponte Leme 6224. Chame a senhora Juliette. Teste para cancelar então. Tá, 3.05.0 da 10 pronto. Autorizado alinhar e decolar, avião turno 20 graus, 8 nós 3305. Alinha e decolando 03305. 5-1. Gol 074. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, aeroporto 1, 6224. Salvador, portão 9908, ciente da Bravo. 9908, ciente, tá pronto agora? Afirmativo, Guarulhos, nível 320. Você está autorizado para Guarulhos, nível 320, via a PLETA, depois segue conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 curva direita, na saída arbor, depois voa ELEFA. Aciona o código 5102 e controle 10 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, a voz segue e voa conforme a rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída é arbor, voz arbor, ELEFA. Transponder 5102, chama controle Salvador 1208, total 9908. Ativo, a rota via Celeste, SEB e depois conforme o plano, ok? Chame para acionar. Afirmativo, chama para acionamento, 9908. Para o táxi com 4 a bordo, 3 e 11 de autonomia alterna Guarulhos. Tá ali o táxi via pátio e Índia, tô ponto de espera, champanhe para decolar aí. 7, pátio e Índia, ponto de espera só para decolagem e 59. 7 e 2. Estou de contato, Roberto. Tá autorizado, observando o táxi da Aerolave Rio no Paz 3, chama para o táxi. Autorizado o pushback, acionamento após a passagem do Rio, total 9908. localizado, alinhar e decolar, Rio, vento 120 graus, 109. E... O 972 decola os 29, controle 10 nesse mal 8. 208, muito obrigado, até a próxima. Controle ao Rio 5972, Gael Luta, boa noite. Boa noite, Rio 5972, deixa o controle, está em contato, radar. Controle, radar. Quando possível, poderia voar, Lida? Autorizado. Obrigado. Tá 3305, chame Recife, 125, 45. Confirma a frequência para o 3305? 125, 45. 125, 45, grato, bom trabalho, 3305. Total 9908, para o SAT, com 3 a bordo, 3 horas e 40 da autonomia, alternar o galeão. Autorizado o táxi via Pátio Índia até Ponte Espera, chama pronto para decolagem. Táxi via Pátio Índia até Ponte Espera, chama pronto para decolagem, total 9908. Miami 6224. 6224, sim. Quanto para a costa é isso, senhor? Para Aracaju? Está autorizado, 190 Aracaju, vão direto, decola da 1 a 0, curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, e depois voa Aracaju. Aciona 5077, o controle 120, decimal 8. Ah, confirma a frequência? 120, decimal 8. Cruzeiro, conforme o 190 da 10, decola com a esquerda. Vai na final 5077 com 120.8. Machu, decola com a esquerda, sai da Puca, Jamo e depois o Aracaju. Positivo, Puca, Jamo, obrigado. Chama pra acionar. Rio 5972, está autorizado o nível de voo 360 e voo direto EUD. 360 e dá presente voo EUD, obrigado. Olá, pistão no zero, ventura 20 graus, 8 nós. Total decola os 3.000, controle 20, decimal 8. 9908, 120, decimal 8. Rio 5972, chame Recife, 125 anos. Positivo, só a frequência. 1251. 1251, muito obrigado. Até a próxima. Até. Senhor Salvador, muito boa noite. O total 9908 decolou. Total 9908, controle, contato radar. 5809, controle de Salvador, ajuste 1094, gira esquerda, voe Duna, desça para 2000 para o ILS. Positivo. Sol 9908, voe para Elefant. Total 9908, aprovando Elefant.